Clássicos. Não só vejo ou assisto, eu vivo isso. Miliano na treta, com coragem e compromisso. Boas lembranças, tô na fita desde a infância. Vários caem no caminho, a pista é feita pra quem nunca cansa. Vim pra conquistar, assim que a vida me ensinou. Ou encara a treta ou senta aí com a dor. No estúdio fazendo som, tomando um gole de rum. Eu vou mostrar que eu não vim só pra ser mais um. Objetivo, subir no palco, fazer clássicos. Não sou um neguinho que some na história tipo mágico. A vida me calejou, me fez isso aqui. Hoje eu vim conquistar, ser feliz, me veja sorrir. Colecionador de tombos e machucados. Assim que eu faço, aprendo com o passado. Com o tempo marcado, o relógio não para. Ninguém olha por ninguém, é só você na batalha. Clássicos, clássicos, fazendo clássicos, clássicos, clássicos, clássicos, fazendo clássicos, clássicos. Abre a garrafa e brinda nosso espaço a todas as vitórias, respeitos conquistados. Muitos se foram e eu estou na função. No coração, alegria com o pé no chão. Tremei na cidade, chegando nos becos, cantando nos cantos, cantando nos frevos. Como uma corrente, sempre um puxa o outro. Pois eu tenho o rap tatuado no corpo. Minha vida, o que eu faço de melhor? As quebradas e eu nos tornamos um só. Música, meu mic na mão e as palavras nem sempre escritas, mas quando faladas são lembradas. Eu curto isso, eu vivo isso, brindo a vida. Se a sorte está comigo, que seja bem-vinda. Sempre falando, nunca me calo, porque eu sou o que sou, vivo aquilo que falo. Clássicos, fazendo clássicos. Clássicos, clássicos. Clássicos, clássicos, fazendo clássicos.